eu vejo o tamanho da tua dor e da tua luta. Quantas vezes você me clamou me pedindo ajuda. Eu vejo, eu vi e te digo, vou me levantar do meu trono pra lhe ajudar. Eu sei muito bem as guerras que você travou para chegar aqui. No teu íntimo você pensou que nem ia conseguir. Mas eu te levantei, te dei força, te enchi de graça, pois eu quero falar com você. Tenho visto madrugadas em claro chorando e falando comigo. E por vezes você já pensou, acho que estou sozinho. Mas em cada palavra eu estava lá colhendo tuas lágrimas em meu odre. Tenho visto as pedradas que tem recebido por amor a mim. Foi por isso que me levantei, hoje eu vim aqui, pra lembrar que sou grande, sou forte e que ninguém toca em quem escolhi. Meu filho, na água, no vento, no fogo eu entro contigo. No vale, no monte, na guerra estás protegido. Não temas, não baixe a guarda, vou te proteger comigo. Meu filho, na fornalha de fogo ardente eu entro contigo. Eu te guardo, eu te escondo e protejo em meu esconderijo. Ninguém pode tocar nem mexer em você, pois tu és, você é o meu filho. Tenho visto madrugadas em claro chorando e falando comigo. E por vezes você já pensou, acho que estou sozinho. Mas em cada palavra eu estava lá colhendo duas lágrimas em meu odre. Tenho visto as pedradas que tem recebido por amor a mim. Foi por isso que me levantei, hoje eu vim aqui, pra lembrar que sou grande, sou forte e que ninguém toca em quem escolhi. Meu filho, na água, no vento, no fogo eu entro contigo. No vale, no monte, na guerra estás protegido. Não temas, não baixe a guarda, vou te proteger comigo. Meu filho, na fornalha de fogo ardente eu entro contigo. Eu te guardo, eu te escondo e protejo em meu esconderijo. Ninguém pode tocar nem mexer em você, pois tu és, você é o meu filho. Eu entro, desfaço, laço tal embaraço que quis te prender. Eu desço na terra, eu paro o planeta e mostro que sou com você. Não peço conselhos, eu sou conselheiro, a própria sabedoria. Eu ando contigo no fogo, te guardo de noite, protejo de dia. Eu faço o que quero na hora que quero, quem é que vai se atrever? Eu mato, abato e exalto, e quem é o ser humano para contender? Eu sou o que sou, a própria excelência, pois antes de tudo existo. Ninguém pode tocar em você, pois sou Deus na sua vida e você nisso tudo é o meu filho. Pois antes de tudo existo. Ninguém pode tocar em você, pois sou Deus na sua vida e você nisso tudo é o meu filho.